Declaro aberta a sessão ordinária do dia 15 de junho de 2010. Solicito ao senhor Maristela que faça a leitura do texto bíblico. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sob a sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Aqueles que velam para encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que a possuírem terão a vida como herança. E Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Eclesiásticos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 8 de 6 de 2010. Ata da 2ª Sessão Legislativa Ordinária do 1º Período do Biênio 2009-2010 da Legislatura 2009-2012. 19ª Sessão Plenária. Ao 8º dia do mês de junho de 2010, às 19h20, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Ipitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramoni, Aritana, presidente; Antônio Adir de Lara, Edilson Vaz, vice-presidente; Agnaldo Vujanski de Jesus; Adelir Castilho Maldânio, Carijó; Fabrício Duarte Olóvica; Ângelo Américo Chemin, Meco; Olga Stoski, primeira secretária; e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura do texto bíblico. A leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, o senhor presidente anunciou o expediente de mesa. Ofícios do Executivo, ofício número 196/2010, em resposta aos pedidos de informação números 4 e 5, matéria do Legislativo. Requerimentos, número 112/2010, 113, 114, do vereador Edilson Vaz, e número 115, do vereador Adelir Castilho Maldana, Carijó. O senhor presidente deferiu os requerimentos e anunciou o expediente do plenário, sendo utilizado pelo vereador Ângelo Américo Chemin, vereador Meco, que iniciou convidando a todos para comparem no dia. Faltou letra aqui. A todos para comparem no dia 9 às 19 horas, compareçam no dia 9 às 19 horas no Centro de Eventos para o lançamento da região administrativa e do campus universitário. Comentou dos pedidos de informação do transporte, escola e da saúde, dos quais obteve resposta do Executivo. Relatou que houve uma reunião de diversos vereadores e do Executivo sobre o monstro do IPTU e que a provável baixa de valor saia em 30 dias, conforme conversa com o secretário Camilo. Pediu a todos que entendam que a taxa de combate a incêndio não baixou 70%, e sim fizeram correção, pois a cobrança estava errada. Tem esperança que baixe os valores do IPTU também. Finalizou dizendo que vários grupos de advogados estão empenhados em diminuir esse valor. Agnaldo Vujanski iniciou dizendo que o valor do imóvel subiu e não os impostos, e mesmo assim não chegou perto do verdadeiro valor. Fez comentários a um pronunciamento do vereador Meco, que os prefeitos anteriores foram incompetentes em não adequarem os valores do IPTU, que Ipitanga tem a menor carga tributária em comparação com municípios de igual tamanho. Comentou que não viu manifestações alguma do Observatório Social até o momento sobre o acontecimento na Assembleia Legislativa. Ao povo do interior deixou um recado que nunca foi feito tantos projetos para eles como nesta gestão. Que a cidadania rural não consegue atender a todos, mas a maioria. Com a criação da Amocentro, iniciou o sonho de Pitanga se tornar um polo de região administrativa, que está sendo concretizado agora. Finalizou tecendo comentários sobre o crescimento que Pitanga terá nos próximos anos. Vereador Carijó, teceu comentário a respeito do aumento da casa de uma moradora de Pitanga. Esta foi a prefeitura e a engenheira pediu R$ 250 pelo projeto do aumento e a prefeitura R$ 72 do alvará, sendo o aumento de uma varanda de 18 metros quadrados. Comentou que o vereador Aguinaldo confirmou que votaria a favor do IPTU. Novamente, eu confirmo que votaria contra novamente. Pediu ao executivo, em nome de Pedro Bisner, da Vila Nova, as pranchas e os pregos para a construção de uma ponte, que junto com toda a população também está indignado no caso da Assembleia Legislativa. Vereador Adir, relatou que não tem conseguido resultado junto ao executivo de seus requerimentos. Na linha Cantu, da Cidadania Rural, solicitou por requerimento que fosse atendido a propriedade do senhor Doca Chavarém, mas o Jean avisou que não seria atendido, pois o vereador Adir não é da base aliada ao prefeito. O Júnior pegou o requerimento e falou que iria resolver o problema, e até o presente momento nada foi feito. Procura ser justo do seu ponto de vista, mas a ponte do Rio do Meio ainda não veio resposta do executivo. E o líder do governo falou que havia projeto para esta ponte. Na segunda-feira, ligou para o senhor Lubacheski, pois a população estava perguntando o que fazer, se paga ou não, se vai diminuir, e ele comentou que foi dado prazo de mais 10 dias, porém, somente com a redução da taxa de incêndio. O comércio tem como repassar o aumento às pessoas que compram, mas os donos de casas vão ter que reduzir seu nível de vida para cumprir com seus compromissos. Esse ano não terá redução, mas esperamos que no próximo ano esses valores sejam revistos. Quanto à corrupção, só existe um meio de acabar, e a nossa arma é o título de eleitor. O projeto Ficha Limpa pode ajudar retirando a candidatura dessas pessoas que tiraram o dinheiro da população. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Única discussão e votação, o pedido de informação número 6, de autoria do vereador Meco, aprovado por unanimidade de votos. Após, passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais, sendo usado pelos vereadores Carijó, Meco, Aguinaldo e o senhor presidente. Encerrou a sessão às 21 horas e 20 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade em 8 de junho de 2008. 2010, desculpa. Em votação. Que está de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de ver lá se eu entendi mal, que o secretário leu, entendi que ele leu que era 18 metros, e eu tenho certeza que eu falei em 28. Que é 4 por 7, então dá 28. Se, daí, se tiver 18 na ata, eu quero que seja corrigido que é 28. Será atendido o seu pedido, vereador. Questão de ordem também, senhor presidente. É, da questão da prorrogação ou revisão de valores, eu citei que conforme foi informado que poderia ter uma redução no próximo ano. Obrigado. Será corrigido também, vereador, seu pedido. Em votação. Os vereadores que forem favorável permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 15 de junho de 2010, terça-feira. Vereador João Edivaldo Aramoni, presidente, Edilson Vaz, vice-presidente, Olga Stoski, primeiro secretário, Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário, Adelir Castilho Maldani, Carijó, Ângelo Américo Branco Chimim Meco, Fabrício Duarte Olovka, Agnaldo Vujanski Jesus e Antônio Adir de Lara. Ofícios do Executivo. Ofício número 202/2010, solicitando a substituição do anexo 2B, demonstrativo da despesa por órgão, unidade, programa e projeto, atividade no projeto de lei número 12/2010, LDO. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 116/2010, do vereador Aritana, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja feito um quebra-mola na rua Souza Martins, em frente à casa número 330, pois o mesmo está com defeito e os motoristas não estão respeitando a velocidade, gerando assim perigo aos pedestres. Número 117/2010, vereador Dirceu, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando feitio de uma ponte sobre o rio Pitanga, na rua Nicolau Chon. 118/2010, do vereador Fabrício, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja colocada uma proteção de no mínimo 2 metros acima do muro do Campo Sertanejo, localizado na rua José Clozovis, visto que a bola está ocasionando danos aos vizinhos, como quebra de telhado e de vidros. 119/2010, do vereador Adelir Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento na localidade de Vila Nova, do asfalto, passando pela propriedade do senhor Pedro Stipe, até a propriedade do senhor Dionísio Simiano, em memória. O pedido é devido à linha de transporte escolar, pois está muito ruim o acesso para pegar os alunos. 120/2010, do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício de pesar à família do senhor Geraldo Pittner pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Pedido de informações. Número 7/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, MECO, solicitando as seguintes informações. Quais os cargos em comissão utilizados pela atual administração? Discriminar por secretaria e constar os respectivos valores. Segundo, qual o número de estagiários contratados? Discriminando o local de atuação e o valor das bolsas. Terceiro, fazer uma relação comparativa dos cargos comissionados e estagiários da atual administração com a anterior. Correspondências recebidas. Do Ministério da Educação, comunicado número CM0401-171-2010, informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cota 002, no valor de R$ 43.617,76. Do Ministério da Educação, comunicado número CM0331-66-2010, informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Diversos programas. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ofício circular externo, MDS, SNAs, DFNAs, CGEOF, número 24, comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção dos serviços de ação continuada, no valor de R$ 21.816,02. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município, através do programa Pagamento de PAB Fixo, COMP 05-2010, município Paraná, no valor de R$ 52.732,50. Do Rotary Clube de Pitanga, convite para participar da cerimônia de posse da nova diretoria, que se realizará no dia 18 de junho de 2010, às 20 horas, na Casa da Amizade. Da Câmara dos Deputados, informação dos recursos do Orçamento da União, pagos ao município de Pitanga, de janeiro a abril de 2010. Da Câmara dos Deputados, informação dos recursos do Orçamento da União empenhados ao município de Ipitanga, de janeiro a abril de 2010. Defiso os requerimentos apresentados. Passando para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais colegas vereadores, ex-vereador dessa casa, vereador Inetes, suplente vereador, senhor Veres, funcionários dessa, municipais que estão aqui presentes, demais pessoas que estão aqui prestigiando os trabalhos dos vereadores dessa noite, e que estamos todos um tanto alegres, mas não estamos assim convencidos com a nossa seleção brasileira, que a mim ela não convenceu. Achei péssimo o time da Coreia do Norte, time que toca mal a bola, tem ataque e ainda tomamos um gol. Tem que melhorar bem. Vamos torcer que seja só a questão da estreia, né? Mas eu quero... Eu entrei nessa casa por requerimento para que seja feito o patrulhamento da estrada e do asfalto adiante da Vila Nova, aqui no asfalto, a estrada que passa pela propriedade do senhor Pedro Stipe e vai até a propriedade do senhor Dionísio Simeone em memória, que ali tem aluno e o menino que transporta. Aluno que é com Corsela, ele não quer fazer porque não tem condição da estrada, não dá condição de tráfego. E eu espero que agora, nas férias, que a prefeitura consiga fazer aquele patrulhamento, aquele trecho de estrada, que no mínimo, aqueles moradores lá, que veja bem, a criança caminhar 2.500 metros para chegar, para poder... marcar, é difícil. Vocês imaginam, eu já me pronunciei nessa tribuna, o pai ou a mãe levar de manhã 2.500 metros, chegar daí voltar, depois do meio-dia ir lá buscar de novo e voltar de novo. Acho que não tem a mínima condição ainda. Tem que atender esses moradores lá e fazer, porque é terrível. A gente, assunto que pare na cidade, que a gente caminha, falo muito, o vereador Fabrício até levantou essa questão aqui na tribuna, solicitando um aumento, tinha falado com o prefeito, juntamente com os demais vereadores, 5 vereadores, de dar um desconto de 40%, 50%. O que aconteceu foi um desconto de 70% no combate a incêndio e no resto acho que não deu nada. E até dia 17. Então, depois amanhã, quem vai pagar à vista tem que efetuar o pagamento, e quem vai pagar parcelado também vai ter que efetuar o pagamento. A população fica falando, interrogando gente na rua, onde encontra, para tirar dúvidas. Muitos acham ainda que vai ter o desconto. E eu acho que desconto é só de 70% e não sabe nada, né, vereador Fabrício? Então, os 50% não existe. É só os 70%. Foi o que a gente passou que sabe que aconteceu. Permita. 70% da contribuição dos bombeiros, do, né? Do combate incêndio. Só do incêndio, né? Só do incêndio. Muito obrigado. Então, é bem claro. O restante, o vereador tinha falado aqui na tribuna, não aconteceu nada. Uma parte, vereador. Só para esclarecer. Não seria uma baixa. É que foi um erro no cálculo, que puseram 445 mil, que era o gasto do bombeiro, e simplesmente eles erraram. Aí eles arrumaram esse erro, consertaram esse erro, e voltaram que realmente o gasto do bombeiro é 110 a 115 mil reais ano. Então não foi dado baixa nenhuma referente a, simplesmente foi um erro no cálculo que eles fizeram. É, senão vai ficar uma impressão assim, ó. É um presente de grego, né? Eu cobro lá 1 milhão, depois eu dou desconto em cima dele. É, fica meio esquisito daí, né? Fica o presente de grego esse negócio. Permita mais uma. Pois não. É, bem colocada essa questão para o vereador Meco. Então, desta forma, feito essa correção de valores para baixo das despesas, não haverá a renúncia fiscal. Seria isso, né, vereador? Exatamente. Que só pode dar o desconto daquilo que estava acima da despesa, que era, a despesa orçada era 115 mil e estava sendo cobrado 400. Então, está bem claro, acho que agora a população não vai ter mais dúvida, né, que vai ficar só pagar. Inclusive, eu tive na prefeitura, vocês iam até solicitar que eles deviam ter usado mais até a assessoria de imprensa, deviam ter entrado em contato com as emissoras de rádio e divulgar. Ó, é desconto disso aqui até dia 17 e acabou. O rádio tem aí, a assessoria de imprensa tem, não era tão difícil. Mas, é a questão essa aí. Aqui tem os vereadores ali do governo, também está, o vereador para aqui, tem essa questão do um projeto que hoje vai para a primeira discussão, primeira votação. Eu já quero me anteceder, dizer que eu vou pedir vista desse projeto da Previdência do município, porque ele é complexo. Eu acho que, no mínimo, uma semana a mais para os que são aposentados do município, do fundo, tenham um conhecimento maior e participem. Porque qualquer decisão nossa aqui, se descontentar, eu acho que nós não temos o direito de descontentar. Agora, eu sei que vem lei de cima, mas eu acho que eles têm direito de discutir junto, se precisar, reunir o sindicato. Conselho à parte? Pois não, vereador. Eu concordo com a vista da Vossa Excelência, embora a gente saiba que praticamente não haverá o que discutir, até por uma imposição de uma legislação maior que nós não podemos contrariar. É, já de antemão eu digo assim que nós não poderemos fazer absolutamente nada. Isso é pacífico aqui. Podemos discutir e explicar para eles, mas nós não poderemos fazer absolutamente nada com relação, porque uma lei maior é assim, existe uma pirâmide, nós temos que obedecer a questão da hierarquia das leis. Como veio uma lei federal impondo, na verdade, a forma diferenciada diante do nosso regime próprio, do geral para o próprio, então não há o que se discutir. Vai ter que obedecer essa lei maior que fixa, na verdade, a questão da forma de aumento, não de revisão constitucional. Não podemos confundir a revisão constitucional com o aumento. São situações diferenciadas. Então essa questão do aumento, ela vai ser diferenciada e nós vamos ter que obedecer. E a revisão ela é aplicada para todos, se aplica para os ativos, a explicar para os inativos. O que nós teremos aqui é a diferenciação de ativos e inativos na questão do aumento. É porque eu estou sabendo, vereador, a revisão, claro, é a inflação, né? Mas o governo federal, ultimamente, não vinha dando. Para quem é mais um salário mínimo, não estava dando nem a inflação. Então agora, até hoje, eu nem sei a decisão que deu. Que deu hoje, detalhe, que o presidente ia decidir hoje. Sancionou. Se ele vetava ou não, sancionou. Sancionou. 7.7? Isso. P7.72, sancionou. Vossa Excelência vai se beneficiar no futuro. Se Deus quiser, bem breve. 10 do mês que vem. Entre nós, senhor, a gente faz as críticas ao governo Lula, né? Mas vamos e venhamos nesta questão. Não só na questão previdenciária, mas na... Eu nunca votei pro Lula, mas às vezes a gente tem que dar a mão à palmatória. Questão previdenciária do governo Lula é disparada. A melhor política previdenciária, isso é, estudos demonstram isso. Infelizmente, às vezes eu acho que o senhor vai falar, tá, por exemplo, que o senhor tem uma rixa desgraçada com o Lula, né? Mas eu nunca votei nele, mas digo assim, é induvidoso essa questão do Lula com relação à Previdência Social, embora a gente saiba que tem um monte de problemas, mas o rombo vem, infelizmente, dos outros governos, né? Vem lá desde Dom Pedro I, lá já. Esse negócio de sempre que é dos outros, fica fácil daí. Fala que é dos outros, mas joga sempre a bola para os outros. Eu acho que cada um tem que tomar a atitude dele. Eu te digo uma coisa, o Lula só não vetou por causa do ano eleitoral. Pode ter certeza absoluta, se não fosse ano eleitoral, ele tinha vetado isso aqui. Porque ele estava louco para vetar. E teve muita pressão da oposição, graças à oposição. A oposição se fez presente. E parte do PT também. Paulo Paim foi um brigador, senador Paulo Paim, mais deputados do PT, boa parte do PT também. Mas grande, quem defendeu, e eu assisti lá no Senado e assisti no Congresso, quem defendeu que foi contra esse aumento foi Vacareza, que é o líder do governo, que é um deputado federal de São Paulo, foi o Genuíno, aqueles aloprados do Lula, que se o Lula mandar eles sentar, eles sentam, se manda levantar, levantam. Eles são rezam na cartilha assim. Então, graças à oposição e parte do PT, eu vou ser justo, a oposição e parte do PT, que foi um massacre a votação lá, mas que o presidente recomendou, e eu assisti, muita gente, eu sei que assistiu, os debates, quem defendia eram aqueles líderes genuínos, Vacareza, do PT. E esses brigaram para não dar esse aumento. Então os aposentados têm que ficar sabendo a verdade. Vamos ser bem claros. E o Lula só não vetou porque teve aquele ronco pressor que foi no Congresso e por causa do ano eleitoral. Senão ele não ia pedir voto, perder voto. Então por isso que ele não, senão tinha vetado. Eu tenho certeza disso. Mas, graças a Deus, então eu acho, o vereador Aguinaldo, livre governo, que nós temos de chamar os funcionários, os que estão aposentados, que eles têm interesse, o funcionário hoje tem interesse amanhã, porque de repente daí o aumento vem de cima. Ah, porque o ano eleitoral deu agora, mas você não queria ver. Deixa eu só colocar uma questão. Eu acho que você tem que ter cuidado isso, né? Me permite, a Maristela levantou uma situação aqui extremamente importante. Uhum. Se for concedido de imediato esse 7%, enquanto não aprovado aqui, nós não podemos dar. Outra coisa, tem as certidões negativas também, que ficam impedidas de serem concedidas sem essa atualização da nossa legislação municipal. Então é bom que fique claro essa questão. Não sei se já vai ser imediato, se reajusta, isso eu não sei. Mas então, já podem, vereador Rinaldo, reunir com o sindicato, dar junto com a assessoria da casa aqui, e semana que vem nós já votamos num dia ou no outro, dispensamos a segunda votação e já aprovamos. Só que eu acho que é interessante... Que é em duas votações. A assessoria da casa já estudou o projeto. Não, a assessoria já estudou. Já estudou. Mas eu queria ver a opinião do sindicato junto, né? Porque eles acham... Eu vou falar a verdade para você, presidente. Não há nada o que se fazer aqui. Nada. Nós empurrarmos mais um dia, ou mais uma semana, não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer, nem que queira fazer. Legalmente não é possível. Nós não temos como contrariar a lei maior. Então, de repente, como nós não temos absolutamente nada o que fazer, se tivesse algo para fazer, que tudo bem, mas não há absolutamente nada. Então, eu temo porque, de repente, não possamos... Então, pelo que eu estou entendendo, esse regime próprio, não é regime próprio agora? Não, porque pera, nós estamos falando de um ponto... Eu sei, dentro de um regime que é muito maior. Eu nós estamos falando só de... Quem ganha mais que o salário mínimo. Isso, é só disso que nós estamos... O regime próprio é muito mais do que isso. O regime próprio é a disciplina das regras da aposentadoria, da forma de recolhimento, é um emaranhado de artigos. Isso aqui é um ponto dentro do... Uma parte, eu até... Pois não. Eu queria sugerir o seguinte, que nós votássemos agora na primeira votação, se o senhor achar que deve pedir vistas, pede na segunda votação. Que daí daria tempo até para nós até para agilizar. Mas eu já também quero deixar alerta aqui, você tem funcionários aqui, que pegue e fale com o sindicato para ele se mexer e já ir analisando. Isso, dá para fazer isso também, eu concordo. Concordo, sou aberto a diálogo, eu acho que eles têm que saber, estar ciente do que eles vão fazer aqui. Porque eles vão mexer com o futuro deles, a verdade é essa, né? Agora, vem uma lei impondo aqui, mas amanhã diz, não, mas os vereadores foram irresponsáveis, nem chamaram nós para escutar, para ver como é que é. Eu acho que nós temos de fazer a nossa parte de abrir esse diálogo. Senão vai acontecer que não impetiu. Depois nós vamos pagar o mico. Um abraço. Obrigado. Essa palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, servidores públicos municipais, a Luci, chefe de gabinete Aninho Blasio, secretário de esporte Joel de Oliveira, o Jorge, o senhor lá atrás, perdão, não lembro o nome, suplente de vereador Vélez, possivelmente vereador na próxima, Vélez, esse é o sonho, né? Tem que sonhar junto com o povo, né? Realiza. É, Valdomiro, suplente de vereador, secretário de saúde, possível vereador na próxima, eu acho que com certeza, né? É o Tonhão, primeiro secretário do Valdomiro, lá, o moço ali do lado, enfim, a imprensa que nos ouve através dos meios eletrônicos aí, empresários do município de Pitanga, Stosk, né? E filho, eu não lembro teu nome, mas se é teu pai. É. Agradecemos a presença de cada um dos senhores, ex-vereador dessa casa, Enetes, enfermeiro, vereador que teve aqui, não foi fácil, né? As discussões com esse vereador, até porque tem um conhecimento bom, uma oratória boa, e realmente teve um trabalho aqui extremamente importante e relevante para o município de Pitanga. A gente fica escutando, na verdade, o vereador Carijó, e a gente acaba até se empolgando, né? Com as defesas dele, e o Carijó, assim, quando encarna em alguém, não tem o que tira, né? O tal do Lula sofre na mão dele. Mas nem que o Lula fizesse chover nesse país aqui, acho que o Carijó elogiaria. Isso aí faz parte, né? Cada um tem a forma de pensar e de analisar. Eu, como eu falei aqui, vereador Carijó, nunca votei no Lula, na verdade, nunca votei no PT, seja para os mais variados cargos, tanto a nível municipal, estadual, federal, mas algumas coisas a gente tem que reconhecer no Lula. Tem que reconhecer, na verdade. Ah, podemos dizer, na verdade, que a questão do país está seguindo um caminho, na verdade, bom, se deve também aos administradores anteriores? E eu sempre digo, tem que voltar no passado, sim, até porque quem não tem passado, provavelmente não vai ter presente e nem futuro. Porque é com base no passado que nós construímos o presente e o futuro. Então, não há como a gente esquecer esta questão. Só me permite, vereador. Mas, claro, fique à vontade. Vereador Guinaldo, o que eu me refiro... Eu me referi hoje, eu fiz só a questão do Lula, foi na questão do aumento dos aposentados, da Previdência. Só que do passado, é evidente que tem, todos têm umas coisas boas da administração e tem as partes também que não foram boas. A gente sabe disso, né? Mas eu tenho umas coisas, sou crítico do governo PT, mas tem umas coisas, eu reconheço também que tem coisas boas. A questão dos aposentados, se você fizer um estudo dos governos anteriores, você vai verificar que não fizeram nada mesmo. Se você pegar o Fernando Henrique, eu classifico que foi um bom governo. E aí digo mais, algumas críticas, assim, se você voltar mesmo, todo esse plano que nós temos hoje do Brasil, vem lá do Fernando Collor, do odiado Fernando Collor e da odiada Zélia Cardoso, que era ministra da Fazenda na época, né? O início de todo esse programa aí, realmente, que iniciou com a estabilização da nossa moeda, com a questão, na verdade, dos juros baixos, de um aumento no PIB, né, que é o potencial interno bruto do país, vem lá daquelas medidas duras, que talvez poderiam serem amenizadas na época, mas que tudo isso originou lá. O governo Fernando de Itamar veio adequando, o Fernando Henrique deu uma melhorada muito boa, e o Lula, é bom que se frise, passou por momentos difíceis, crises, que houveram no restante do planeta aí, que influenciaram, e o país soube suportar isso. Tudo em razão do bom governo, que eu acredito que é bom governo dele, assim, eu não nego, embora não seja eleitor dele, e além dos outros governos anteriores que também contribuíram para isso. Tem uma política social aí que nós, eu sempre digo, a gente não pode esquecer das pessoas que realmente precisam de governo, daquelas que necessitam de um olhar diferenciado, e realmente o Lula vem trabalhando bem nessa questão. Tanto é verdade que contra números não se discute. Infelizmente, contra números não se discute. A aprovação do governo Lula é monstruosa. Eu acho que historicamente, eu não sei, eu não conheço, antes de eu nascer, como que era a aprovação dos outros governos, mas os índices deles são extremamente, eu diria até absurdos, de aprovação. E olha, quem conhece a candidata a presidente do Lula... sabe realmente que ela não tem um sorriso bonito, tem algumas críticas sérias, e a mulher é líder nas pesquisas. E eu acredito isso ao governo Lula. Empatado. Para quem estava lá atrás, hoje tem um empate, eles dizem empate técnico, mas nos números ela está na frente. O empate técnico, diante da possibilidade da margem de erro, eu poderia até dizer técnico, mas ela está na frente. Acredita-se ao governo federal, ao Lula, todo esse número aqui. Mas, vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, eu até nem ia usar a palavra, mas o Carijó, quando fala, o vereador Meco, eles fazem com que a gente se manifeste. Hoje está quietinho ali, né, vereador Meco? Mas nós temos um projeto de lei aí hoje, que visa, na verdade, fomentar a questão do parque industrial, que eu vou aproveitar para pedir a vossa excelência, já de antemão peço a dispensa da segunda votação, que é ceder dois imóveis através de processos licitatórios, para que lá realmente sejam implementados indústrias, para que possam gerar empregos. Então, eu gostaria já de pedir a aprovação de vossas excelências, vai seguir todo um procedimento legal, um procedimento correto, aplicando-se à lei de licitações, a lei 866, portanto, na verdade, não teremos, na verdade, descumprimento de lei, é a concessão de direito real de uso, ou seja, concede-se para que use, até que realmente este projeto venha sendo executado de acordo com aquilo que ficou estabelecido no projeto de lei e nas demais regulamentações que se fazem posteriormente, que é a assinatura de contratos e cumprimento das regras que a administração pública, na verdade, vai estabelecer quando do termo da licitação e quando da assinatura do termo contratual. Mas também não poderia esquecer aqui, eu acho que todos os vereadores estiveram presentes, foi quarta-feira no Dom Antônio, e puderam lá realmente presenciar algo assim, que eu tomei um susto com o vereador Edilson lá. Eu acho, do segundo ato, volto a repetir aqui, mais importante da história de Pitanga. E eu procurei, depois de quarta-feira, realmente, fazer um estudo para ver se nós tínhamos algumas realizações que realmente poderiam colocar esse no terceiro, no quarto ato, e realmente eu não consegui encontrar. Conversei com alguns historiadores, conhecedores da história de Pitanga aqui, e realmente eu não soube nada diferenciado. Hoje, na verdade, a gente ainda não tem a noção exata, porque não estão sendo executados todos aqueles benefícios que originarão dessa sede de região. E eu falava lá, na verdade, que ainda vai ser difícil e vai demorar um certo tempo para a gente conseguir deixar claro isso na cabeça das pessoas, o quanto realmente Pitanga muda com isso. Admitam, não se admitam, realmente foi um trabalho muito forte do Zampier, muito forte mesmo, que começou em 93, com o sonho da criação da Amocentro. E no início do mandato dele, o trabalho foi ainda mais forte. E nós temos algumas coisas engraçadas que aconteceram ao longo do governo Requião. Vereador Carijó. Houve, não vou citar nomes aqui, mas até houve um outro projeto lá, que eu não sei quais foram as razões que o Requião não quis que viesse para Pitanga. Não vou falar das razões, porque eu não as conheço. Então, teve essa questão lá, a gente procurou se informar, e que foi o Requião sair. Com aquele trabalho que foi feito no início do mandato, de colocação de adesivos, de briga junto ao governo do Estado, ainda então o Requião. Depois briga junto com o deputado Artagão, que foi realmente o artífice de tudo isso junto com o prefeito, não tenho dúvida disso. Não só da questão da Unicentro, do campus avançado, do campus definitivo agora no município de Pitanga, mas principalmente dessa sede da região. Eu conversava, acho, com o secretário de saúde, Valdomiro, até indagando dele quais seriam os benefícios para a saúde, porque a gente é leigo nesse assunto, na verdade, e não conhece. E realmente eu vi da grandiosidade e daquilo que será Pitanga. Aquilo que a gente observa hoje, daquela invasão de Guarapuava por Pitanga, por Boaventura de São Roque, por Turvo, por Santa Maria, e Mato Rico também, tudo lá em, nós veremos aqui em Pitanga. E aquelas pessoas que têm o comércio, não tenho dúvida, que se fortalecerão muito. Imagine todas essas pessoas lá em Guarapuava, aqui comprando na sua loja, fortalece muito Pitanga. Então, quando a gente fica discutindo a questão do IPTU, que é uma questão séria que realmente mexeu no bolso, a gente não esconde isso que mexeu no bolso das pessoas. Mas eu digo a vossas excelências aqui, a todos que estão aqui, aos vereadores. Eu não diria que seja uma coisa pequena, é uma coisa considerável. É uma adequação que está sendo feita e que se nós compararmos com os municípios, é baixo. Eu já cansei de falar aqui, acho que não há necessidade de ficar repetindo mais isso. Mas o que eu acho, na verdade, que um governante deve fazer realmente é pensar grande. E a grandeza desse pensamento, do trabalho do atual prefeito, do deputado Artagão e do Pessutti, que tem se mostrado assim, extremamente ligado a essa região central de Pitanga. Há que se falar realmente e elogiar o governador Pessutti nessa questão. Vem tendo uma vontade muito grande de trabalhar por Pitanga, por toda a região, e eu imagino só se um Pessutti da vida fosse governador do Paraná, conseguisse reeleger. Não há como não imaginar que vá se investir grandemente em Pitanga, em Vaiporã e nas demais regiões, porque ele é da região aqui. É difícil, a eleição dele é muito difícil realmente. Eu acredito sim que é muito difícil e há uma tendência, assim, eu digo até muito grande, e a gente mesmo tem simpatia até por um outro candidato. Mas eu não estou aqui falando só em política, se estivesse só pensando em política, eu diria assim, não, o Beto Rich vai ganhar. Outro. Eu sei que tem muita gente interessada que o Beto Rich ganhe, por N situações. E muito mais por interesse próprio. Vamos falar a verdade aqui. Tem muitos que é por interesse próprio mesmo. Mas que o trabalho do governador Pessutti é muito grande em Pitanga, é muito grande mesmo. E essa sede de região aqui realmente deve transformar Pitanga. O Adir, que é da área da agricultura, pode falar até muito melhor do que significará para Pitanga, para o sindicato, para os agricultores de Pitanga. Imagine nós termos aqui, teremos. É questão de lei já. Isso aí não é questão de blá blá blá, é questão legal. Teremos aqui o núcleo do trabalho, teremos aqui o núcleo da agricultura, núcleo da saúde, temos agora regularizado, porque o núcleo da educação está aqui, mas com a criação da sede de micro-região aqui, tem vários nomes que utilizo aí, né? Ela na verdade também se torna definitiva aqui, porque haveria risco sim de perder o núcleo de educação aqui. Se nós formos falar na Unicentro, uma faculdade que nós temos aí, que hoje fica aqui em Pitanga permanentemente, e como colocaram lá, é preciso também que os outros governos dêem sustentabilidade à questão da Unicentro, porque precisa investir. A questão de pesquisas será feita aqui em razão dela ser algo permanente aqui, mas os governos que entrarão precisam investir nisso. Então é muito grande. É muito grande o que vai acontecer realmente em Pitanga. E isso vai ficar na história. Na história, e tenho certeza absoluta, muitos filhos nossos aqui vão perguntar como foi a criação e essa mudança significativa no Pitanga, que nós veremos daqui 3, 4 anos. Não vai ser daqui um ano, não acredito em um ano, dois anos. O próximo prefeito de Pitanga, que terá, na verdade, a satisfação e a alegria de ser prefeito de Pitanga, verá um município bom de administrar, bom de trabalhar. O Vélez mostrou interesse. Talvez no seu candidato, né, Vélez? Pepita. Carçudo, né? Pode falar, Adir. Obrigado, vereador Aguinaldo. Que maravilha. Naquela noite, alguns oradores citaram uma palavra que, analisando após, eles falaram que estariam trazendo um presente para a população. Eu não vejo, não sei, como um presente. Eu vejo como a justiça que o governo estadual está fazendo com a nossa região, porque é através dos nossos impostos que nós contribuímos, que hoje, e naquela data foi instalado, né, o anúncio das melhorias que para o nosso município. Então é uma justiça com a região central do estado. Muito obrigado, vereador. Obrigado, eu que agradeço, vereador Adir. Sempre contribui, na verdade, com a fala da gente, mas quando eu falo do governador Pessutti é porque a gente tem que ser justo. Tem que ser justo porque, na verdade, ele está trazendo para o município de Pitanga e para a região central justiça. Aquilo que nós, na verdade, já deveríamos ter há muitos anos atrás e que eu, como eu falava, que não sei quais foram as razões do porquê realmente do Requião, com mais de sete anos de governo, não trouxe algo que o Pessutti trouxe tão rápido. Realmente estranho, a gente fica na dúvida, na verdade, das atitudes do governo Requião com relação a Pitanga. E se nós formos ver ainda mais, vereador Adir, os resultados da eleição do governador Requião, dos números dele aqui em Pitanga, quando todos nós trabalhamos aqui para o Requião, o prefeito atual da época, o Tico, todos trabalhando para ele, e que realmente ajudamos sim a ser governador, porque as diferenças foram mínimas. Eu lembro que já tinha até foguete comemorando a eleição dos Pardinhos, né? Né? Não tenha dúvida disso. Mas eu gostaria de agradecer hoje ao Matos. Não poderia deixar de agradecer a presença de um ex-vereador aqui dessa casa. Às vezes nós brigamos, né, Matos? No bom sentido, né? O Matos me desce a linha lá na Rádio Poema, às vezes a gente fala alguma coisinha aqui. Mas eu respeito, sempre deixei bem claro aqui que, na verdade, o exercício da fala de um repórter, no exercício dos trabalhos da imprensa, na verdade, se faz necessário, é importante, embora eu diga assim, que eu não vejo parcialidade, e eu sei que, tenho certeza absoluta que na sua cabeça, Vossa Excelência está dizendo, e realmente não tem, tenho certeza absoluta disso, mas eu entendo as tuas razões, assim como entendo as razões, de repente, dos outros meios de comunicação que tem na Pitanga. A gente sabe que no dia a dia, às vezes a gente nem sempre expõe e fala aquilo que a gente gostaria totalmente de falar. E o ex-vereador Matos, como repórter, como jornalista, lá é apresentador na Rádio Poema. Aliás, eu digo que é um grande apresentador, não é porque está aqui ou não. E fico feliz por ter vindo, que fazia muito tempo que eu até não sei se durante meus 4 anos, e desses 2 anos, Vossa Excelência veio aqui, mas fico contente de ter vindo aqui agora. E digo que de forma alguma, jamais eu me coloquei contrário. Já fiz algumas críticas, entendi que houve um certo exagero. Mas jamais falei pessoalmente da sua pessoa, jamais fiz qualquer menção de que o trabalho de Vossa Excelência não deveria ser feito. Pelo contrário, eu acho que cada um exerce o papel na medida da sua responsabilidade, claro, sabendo que por trás de tudo isso também tem outros fatores, às vezes, que impedem um jornalista sério, um repórter sério como é o Luiz Mato, de falar tudo aquilo. E eu sei que Vossa Excelência não vai admitir e acho que tem as razões, mas se o microfone fosse totalmente livre, para expor tudo aquilo que acontece no município de Pitanga e no estado do Paraná, Vossa Excelência faria, porque eu sei que é um jornalista sério. Mas que as outras razões eu sei que impede. Assim como impede, de repente, nos outros meios. Então, isso faz parte, na verdade, da nossa política. E não tenho dúvida hoje que a rádio que Vossa Excelência trabalha faz muita política. Que é bom para Pitanga, é bom para o estado do Paraná. Mas seria melhor ainda se fosse possível não falar só do IPTU. Falar do escândalo da Assembleia, nem se é duro, né? Aí o chefinho lá pega, né? O bicho pega, né? Então é complicado lá, né? Mas isso acontece e a gente já está acostumado a sofrer, no bom sentido, com as críticas do Matos. Mandar passar, nós sofremos na Rádio Pitanga, né, Carijó? Uma pauleira desgraçada do Matos, que realmente sabe mexer com as pessoas, sabe mexer com a população e faz parte da sua competência, da sua capacidade, mas que... Quando nos encontramos na rua, eu sou o primeiro a dizer adeus para ele. Esse dia quase bati na frente do Scred nele ainda. Mas eu acho que é louvável essas questões. A gente até brinca, né? Inclusive, nem comentei, né? No dia da assinatura, que Pitanga se tornou região administrativa e tal, um papo lá. Eu mais outras pessoas. E o deputado Artagão fez uma defesa do Cury lá. Que não, o que estão falando, fazendo procura, e não é justo, que isso lá é uma coisa que vem, que era um moleque quando já tinha as coisas, e que vem de uma coisa, era um sistema do que tinha, tem que ser corrigido, então fazendo, né? Só que quem é contra, nem que tornou lei e está aprovado, não é contra, né? É assim. O que há nessa questão, eu que agradeço, o que há nessa questão, Carijó, eu não entro nem no meio político, porque o Ministério Público não faz política. O Ministério Público em si não faz política, promotores não fazem política. O sistema estava errado, tem que corrigir, mas não está se corrigindo, então continua errado. Isso continua errado. Agora, as provas que existem, e eu conversava com uma pessoa lá de Curitiba, a gente aqui fica um pouco distante e não consegue ter as informações. Vereador, mais 2 minutos. Tudo bem. Mas a quantidade... O que eu quis colocar é o seguinte, ó. O que foi corrigido foi que agora assessor parlamentar é lei. foi aprovado na Assembleia e sancionado pelo governador. Agora sim. Então ela se tornou uma lei. Agora o Ministério Público, eles têm que provar que ela é inconstitucional. Por enquanto, é lei. Vereador Carijó. Obrigado, senhor. É claro, se nós ficar discutindo aqui, o que, que é o cargo destas pessoas? É um cargo em comissão. O cargo em comissão é disponibilidade integral e tem local para ser exercido sua função. Faz favor, aperta no vermelhinho. Lá. Tem local para exercer sua função. Quando você cria um cargo aqui dentro da Câmara de Assessor, é para ser exercido aqui. Estão tentando maquiar, na verdade, a definição do que é cargo comissionado. Assim como tentam maquiar o que é o cargo de agente político. Não essa questão vai dar muita discussão lá na frente do que é o cargo comissionado e como deve ser exercida a função. Mas é totalmente imoral. Nós não falamos aqui algumas vezes, é legal, mas é imoral. Será que é correto, gente do céu? Lá de Curitiba, vereador Carijó, nomear uma pessoa para trabalhar lá em Nova Tebas, ganhando um salário alto, sem ter que cumprir horário. Só me permite Sim, mais uma eu vez. Sei de onde o presidente quer chegar. Não, só que eu quero dizer o seguinte, eu não estou dizendo que isso aqui então é o certo. O que eu estou dizendo, e vamos deixar bem claro para a população, que faz muitos e muitos anos e o Ministério Público nunca achou que era imoral. De repente ele achou agora. E lá atrás, e de muitos anos. Daí eles nunca viram, eles não sabiam que tinha. Todo mundo sabia que tinha. Todos sabiam. O Tribunal de Contas sabia. Meu Deus do céu. Dizer que não sabia é daí a inocência. Mas aí, o povo é poderoso, cara. O povo é poderoso. Eu acho que ali tem cunho político no meio. Eu só vou pedir aqui uma extensão um pouco do tempo por causa dos apartes, senhor presidente. Mais um minuto só do vereador Adir. Senhor presidente, gostaria só de... vereador Aguinaldo, senhor como líder, vossa excelência como líder do governo, na semana anterior nós comentamos a questão da ponte do Rio do Meio e vossa excelência informava a mim e a população de que estaria sendo providenciada a licitação. Gostaria que vossa excelência nos relatasse mais informações a respeito do decorrer da última sessão dela. Vou passar, na verdade, o que me passaram de informações. Que há recurso, que há empresa para a feitura da obra. Só questão burocrática mesmo, mas recursos, empresa, eu não sei, na verdade, já foi homologado o procedimento. A abertura está me passando que é dia 17, então não tem o nome da empresa. Dia 17 é abertura, daí a gente precisa mais... Mas eu não lembro se é 2 ou 5 dias, na verdade, porque tem os prazos recursais para depois a homologação e assinatura do contrato. Então, além do dia 17, eu acredito que vá mais uns 10 dias aí, na verdade, para o procedimento estatório ficar pronto. Ou seja, assinado o contrato tudo. Mas já tem recurso, tudo isso aqui. Mas eu encerro só fazendo uma pergunta, vereador Carijó, na verdade. Porque eu não me sentiria bem. Vossa Excelência, como vereador... Acharia que seria moral você, Vossa Excelência, ter um assessor aqui morando lá na Vila Nova e ganhando, de repente, mais do que Vossa Excelência aqui, sem ter hora para trabalhar, sem ter hora para levantar, sem ter hora. Livre, sem um patrão, sem regras da chefia ali em cima para estar corrigindo. Seria moral? Vossa Excelência acha que é moral? Me permite? Enquanto o agricultor fica puxando a enxada lá para ganhar 15, 20 reais por dia? Daí tem tanta coisa, também nos podia apelar, então, dizer que o agricultor puxa lá, tem tanto cargo nomeado aqui dentro da prefeitura que também não é certo, e que também fazem pouco, vamos falar a verdade? Mas na verdade, nós sabemos, então tudo tem um monte que está errado, tem que mudar tudo. Agora, na área federal, nós sabemos que tem... Não fuge do assunto, eu só pergunto... Os cafanhotos, onde que é? Vossa Excelência está fugindo do assunto. Não, não estou fugindo do assunto, eu estou respondendo. Está tentando justificar uma pergunta que eu fiz a Vossa Excelência. Só a pergunta tem que ser atingir só alguém. Se atingir outros, não dá. Eu fiz essa. Tudo errado. Mas eu concordo com Vossa Excelência com essas coisas. Mas é o sistema que está errado. Mas é o sistema que está errado. Não, então Vossa Excelência acha que está correto, certo? Não estou dizendo que está correto. Estou dizendo que tem um monte de coisa errada que tem que ser corrigido. Mas isso é certo, senhor presidente, vereador, ou não? Se está a lei aprovada, é certo. Ah, então é moral. Se aprovaram a lei... Então é moral. Então, na verdade... Senhor presidente, nós podemos, legalmente, até podemos ter esse tipo de situação, e eu acho que o povo que não impediu, foi um assalto no bolso, mas foi aprovado aqui. Assim como é legal nós termos duas imprensas lá dentro, é engraçado, vereador, Vossa Excelência vem aqui, como eu falei aqui, que mexeu nos bolsos do nosso IPTU, mexeu, mas quando mexe num assunto, que mexe em parceiros do senhor, que sabe que recebe, e que não trabalha por esse dinheiro, para justificar esse dinheiro, não trabalha para justificar. Porque eu quero ver cumprir o horário, exercer a função no local que tem que ser exercido. Daí não tem erro. Daí é moral. Ah, porque tem lei. É engraçado. É a tal da parcialidade. Está livre o uso da palavra, senhor vereador. Pensa a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Vereador líder se altera um pouquinho às vezes com a preocupação na Assembleia. Se altera um pouco, às vezes ele perde um pouco o rumo da coisa, apesar que é um advogado. E o advogado tem que ser firme. Mas eu acho que está na justiça. Nós já soubemos, já, os jornais já estão dizendo, as rádios já estão falando, já estão comprovando se existe irregularidade ou não. Isso na medida da sequência vai ser resolvido. Mas eu acho que esse foi um bom motivo. Um bom motivo para, às vezes, desviar o assunto do IPTU. Desviar esse monstro que está aqui em Pitanga. Não do vereador Aguinaldo, que se disse ser um monstro. Não. Do monstro que é o Código Tributário. Mas eu queria, primeiramente, começar agradecendo até ao vereador Fabrício, que nós soubemos do êxito, qual foi a cirurgia do morcego, que está contente, deu tudo certo. Até agradecer mais uma vez ao vereador Fabrício, que até se prontificou e deu certo. Até na última sessão, o vereador disse que o problema era com o vereador Fabrício mesmo, que não seria na secretaria nem nada, que era a solução estava ali para resolver. Mas eu queria mais uma vez agradecer, vereador. E queria também comentar sobre esse pedido de informação, que pedido de informação número 7, que está entrando hoje para leitura, o qual foi discutido em sessões passadas, quando o vereador líder, preocupado em resolver problemas, ou até nós darmos, tentarmos dar soluções em arrecadação, em condições melhores para a administração, no qual o vereador Adir até se preocupou também. Aí nós fizemos esse pedido de informação, porque quando foi feita a reforma administrativa, teve uma certa, um aumento no valor. A preocupação também que a quantidade de pessoas que diminuiu. Mas nós temos também que levar em consideração a quantidade também de estagiários contratados. Mas está aqui o pedido de informação, acredito que até quem foi que fez, até que nós fizéssemos esse pedido, o próprio vereador líder, para que os cargos de incomissão utilizados pela atual administração, quais os cargos em comissão utilizados pela atual administração, discriminar por secretaria e constar os respectivos valores. Me permitam? Faz favor. Está aí a prova. Eu vi como vem à tona. Não tem gente, cargo de confiança, trabalhando lá no 15. Mora lá e não vem aqui. Qual é a diferença? É que se for para nós analisarmos, é dentro do município. Mas na Assembleia, é dentro do Estado. Então, é também quase que a mesma coisa. Qual o número de estagiários contratados discriminando o local de atuação e o valor das bolsas? Fazer uma relação comparativa dos cargos comissionados e estagiários da atual e da administração anterior. Então, eu só entro na próxima sessão. Eu acredito que vai passar esse pedido de informação com unanimidade, porque o vereador líder até solicitou para que fosse feito esse esclarecimento. E com esse comparativo nós podemos até ver se ia ter ou não uma certa diminuição. Nós tivemos uma visita de um pessoal do Vale da Serra, moradores do Vale da Serra, que a preocupação deles, A preocupação dele sobre o transporte escolar, as estradas. Até por sinal, não é só do Vale da Serra. São João da Colina, Barra Preta, Cacique dos Índios, Marrequinha, Quatro Incluso, Pitanga Baixo, Comunidades do Ucrânio, Safra Velha e Impopel. A preocupação deles é grande. Como que fica o acompanhamento desses alunos? E não é só na parte do transporte escolar. É num geral, é num como todo. Como que fica a situação? Até por sinal, eles me passaram, até quem esteve aqui, o senhor Joel Martins e o José Gonçalves, que teve um ofício até na época com o prefeito Tico, que o número sobre o INCRA, que o INCRA ia participar com essa uma parte. Mas como diz eles, o INCRA até pode dar essa contribuição, mas de lá para cá não é mais parte do INCRA. Então terá que ter uma certa parceria com o Executivo. E em 2009, o ofício 249 teve até um certo compromisso de cascalhamento do prefeito atual. O qual, nesse dia, foi falado com o Júnior, secretário de Interior, no mês de abril, se eu não me engano, estão aguardando licitação. Não sei se não é essa licitação dos 90 quilômetros de cascalho, que está para vir para o município. A preocupação é grande, de quando que vai sair, quando que vão conseguir esse cascalho. Até nós, é claro que, acho que muitas pessoas lembram, até foi comentado até nessa região, nessa reunião, será que vai ser preciso acamparem aqui na frente da prefeitura, como foi feito no passado? Mas se for preciso, terão que vir. Mas não é dessa maneira que funciona. Eu acredito que as pessoas que lá precisam, como faz, são quase 10 comunidades que precisam desse trabalho, e nós sabemos que o município quase que inteiro, tanto que nós tivemos também, mais uma vez, do outro lado da cidadania rural, qual São Berto Susto, que judiação, vereador Carijó. Quase lá na Marrequinha, que judiação as estradas. Até por sinal eu soube que o secretário foi com o caminhão e tiveram que puxar. Tempo bom. Por sinal nós também tivemos que pagar um trator. Faz alguns dias que não chove. E nós tivemos que conseguir um trator, foi daqui do São Berto, lá embaixo, na Marrequinha, no Galdache, para ser bem exato, lá no rio Marrequinha. Seu Mariano. É uma preocupação que a gente fica até em conversa com o pessoal de lá. Alguns não podemos dizer que muitas pessoas estão satisfeitas com a cidadania rural, o qual foi distribuído. Foi visitado alguns lugares, pontos críticos, aqui no início. E lá no final, como que as pessoas saem? Como que as pessoas conseguem chegar se com o tempo bom tem que ter um trator? Humanamente impossível de atender todo mundo. É obrigação do município, nas estradas municipais, é obrigação do município fazer um trabalho. Agora, com a cidadania rural, qual nós votamos aqui, que teria que ter um trabalho diferenciado, porque é uma cidadania. E apesar de tudo, quando a cidadania chega, é bonito. Só que não é toda utilizada. A estrutura que o município tem, que vai... Porque nós conversando com as pessoas lá, a preocupação delas, até que não é pela estrutura geral da prefeitura que comparece. É a estrada, é cascalho. Estrada, cascalho, porque nós temos um atendimento à saúde. Nós temos posto de saúde, nós temos vários setores da prefeitura que fazem parte do município como um todo. Só que o principal hoje mesmo é a estrada. Permite uma parte, vereador? Por favor. Também eu recebi o senhor Nestor Chavarém, e ele me relatava que membros da família dele, que residem no Rio Vorá, estão abandonando a propriedade, abandonando a atividade leiteira, saindo para trabalhar para Maringá, devido à questão estrada. Estão abandonando o sítio, deixando aqui a sua propriedade e procurando outros meios de sobrevivência em virtude de não ter conseguido tirar o leite. Isso praticamente faliu aí a sua família, a razão pela qual eles estão abandonando. E também gostaria, o acidente estava tratando esse caso, se foi solucionada também a questão da propriedade da família Jasco lá de baixo, lá de São Alberto e Marrequim. Obrigado, vereador. Ainda não. Ainda não. Mas graças a Deus o tempo ainda está bom. Ainda eles estão conseguindo sair e entrar. Mas eu acredito que no que esse tempo vire, vai virar uma confusão também. E até, por sinal, eu fui convidado até para visitar a região da Barra Bonita, Rio das Pedras, o qual parece que o Mato Rico está vindo fazer estrada para cá. Bom, nós temos que agradecer. Eu acho, e agradecer o prefeito aqui de deixar que isso aconteça. Deve lá, de certo, lá no Mato Rico, deve estar tudo pronto as estradas, porque estão vindo fazer para cá. Mas eu fui até mais longe, até fui perguntar, mas como que está acontecendo isso? Que bom que o prefeito está fazendo. Não é só por causa disso. É a necessidade que os caminhões de leite que vêm no município de Pitanga buscar coletar o leite, quebram demais. É muita despesa. Sai mais barato para o município de Mato Rico pleitear, correr o risco de pôr as máquinas aqui no município de Pitanga, fazer as estradas para não quebrar os caminhões que transportam o leite, porque estão abandonados. Me permite? Faz favor. Inclusive, é bom, Vossa Excelência, falar, acho que Vossa Excelência já olhou esses dias, recebi no meu gabinete, a senhora Matilde Chiliga. Estava bem nervosa essa senhora, que a ponte que eu lá já faz mais de um ano, e faz mais de 60 dias que começaram, só deram uma ameaçada de começar a fazer e não fizeram mais nada, e que eles têm dificuldade também com leite lá, e é complicada a situação deles lá. E essa senhora chegou aqui no gabinete e estava muito nervosa. O nome dela é a senhora Matilde Chiliga. Obrigado, vereador. Da comunidade do Rio Liso. E a cidadania rural esteve lá. Esteve lá no Rio Liso. Ou, desculpa, esteve lá. Agora, por sinal, vereador, até eu tive informação com o próprio secretário do interior, que o cascalho que está sendo feito no Vorá, que entra aqui na Serra da Palmeira, sai lá no Vorá de cima, Vorá de baixo, ele vai entrar pelo Rio Liso. E também soube, até quero parabenizar, até as pessoas, os funcionários da prefeitura e também a prefeitura executiva, que a ponte lá do Rio Liso está sendo feita. Estão reconstruindo ela, as cabeceiras, até nós tentamos passar por aqui, não conseguimos porque estão mexendo. Daí voltamos, mas está sendo providenciado essa construção da ponte lá do Rio Liso. E como nós não podíamos deixar de falar, iniciamos falando do IPTU, e agora realmente até teve hoje algumas informações, um pouco até, que as pessoas estavam preocupadas, porque agora é dia 17, acaba, ou melhor, é o último dia de pagamento para o desconto de 20%. Só que nós temos que esclarecer que esse desconto de 20% é do IPTU, não nas taxas que fazem parte do carnê. Porque muitas pessoas dizem, mas como que essa diferença de 20%, esse desconto de 20% é menor do que é o que está escrito? É que nas taxas não existe o desconto de 20%. Somente esse desconto para pagamento à vista. Mas foi prorrogado, até quando o vereador Fabrício até comentou na última sessão, que o último dia seria 17 de julho, que seria outro mês, não neste mês. Até em conversa com o secretário de Finanças, lá no rodeio, ele mesmo disse que não teria essa prorrogação, juntamente com o vereador Adir, que essa prorrogação não existiria. Seria, sim, até 10 dias de, para que fosse efetuado o pagamento. Agora as pessoas perguntam, e agora? Está se acalmando? E agora? Paga ou não paga? Mais 30 dias para quê? Vai ter negociação ou não vai? Vai ter acerto? Vai ter baixa? Não vai ter baixa nenhuma. É quando o vereador, até o vereador Carijó, comentou que essa baixa de 70% não existe, sim. Vai ser feito só um acerto de um erro que foi feito, um erro até grave, gravíssimo. Porque se do contrário for baixado esse IPTU, gera uma renúncia. Renúncia de receita. E o que, que aconteceria? Então, quando nós até alimentamos aquela ideia de uma possível baixa de 40% a 50%, isso não vai existir. E dificilmente isso aconteça no próximo ano. Talvez no outro ano, baixe sim. Mas baixe essa diferença, não de 300% como aumentou agora, mas talvez seja no próximo ano de 200% ou 150%, mais um aumento. Agora, uma coisa que preocupa mais ainda, porque quando é feito alguma licitação, agora tem um projeto de alguma construção, é feito um impacto financeiro no município. Se vai ter condição ou não do município pagar essa obra. E algumas pessoas perguntam, nos perguntam, não sei. Tem mais 5 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Algumas pessoas até perguntam. E nosso impacto financeiro? Será que a administração fez essa avaliação desse impacto? Será que pensaram como que vai ser feita essa distribuição? Se nós vamos ter condição ou não de pagar essa diferença? E agora, como é que fica? Pagamos ou não pagamos? Cada um sabe do bolso dele. É uma situação complicada. É uma situação que... É, mas do jeito que está, vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo. E as pessoas vão ter que ir pagando. Aonde que nós vamos chegar com isso? Olha... Vereador Meco, me permite. Pode falar. A coisa é tão séria que, olha, tem gente que passa de vende que até queria pagar, mas não tem dinheiro para pagar. E como é que fica a situação? Né? É difícil. É, realmente, vereador, e até... O duro que tem algumas pessoas que até estão dizendo que... Não, mas ele ficou bom até. Ficou bom. Porque a minha casa vale mais agora. Eu não sei se aumentou o preço da casa com isso, para venda. Eu ainda não consegui entender isso. Agora eu pagando mais IPTU, agora sim. Agora eu oficializo, a minha casa vale tanto. Eu não sei de que maneira. Até onde que vai continuar isso? Agora, a esperança é grande. Que com toda essa arrecadação, essa imensa arrecadação que vem para o município de Ipitanga, quantia de obras que vão ser construídas, quantia de coisas que vão ser geração de emprego, a saúde vai melhorar, o transporte escolar vai melhorar, o cascalhamento. Até o vereador Edilson disse que isso vai ajudar no cascalhamento. A intenção é boa, é claro que todos nós queremos isso. Todos nós estamos pensando que isso aconteça. Mas, e o impacto financeiro nosso, o poder aquisitivo? Vamos ficar no esquecimento? Acredito que não, vereador Lídio. A cada pessoa que chegar num balcão de pagamento e ver e sentir quanto saiu do bolso, não é politicagem. Não. Simplesmente não foi valorizado, mas nós vamos permita esperar. Permita a parte, senhor. Faz favor, vereador. Mas não é roubo, né? É um dinheiro que realmente está sendo cobrado, está adequando as tabelas, está. Está onerando o bolso do contribuinte, está. Mas vai ser investido aqui. Não está sendo roubado, não está sendo colocado nas cuecas, não está pagando funcionário fantasma, isso não está acontecendo. Está ficando aqui. Agora, tem muita gente que realmente se queimou, tinha casa aí de... que vale 400, 500 mil e estava avaliado em 26, mexeu, né? Mas ainda tem discurso do IPTU, mais tempo, a Vossa Excelência, e não se preocupe com a próxima eleição. Vereador, realmente, vereador, às vezes o senhor fala de casa que está avaliado em 25, 26, eu não sei como que uma pessoa que tem uma casa que vale 400 mil reais e avalia ela numa prefeitura por 26 mil. Eu acho que deram condições de fazer isso há 15, 20 anos atrás, vereador. Deram condições. Agora, a nossa preocupação seria a progressão, que fosse feita uma gradatividade no valor, não simplesmente cobrar de uma vez só. Te garanto que se o trabalho que vai ser feito agora, ou se o trabalho que vai ser feito daqui um ano, dois anos, na progressão, ele vai ter. O rendimento, a preocupação nossa agora é que o aumento da inadimplência vai ser grande demais. Isso que é a nossa preocupação. A inadimplência aumenta, as pessoas que vão para a dívida ativa vão aumentar, vão onerar mais ainda as pessoas que não têm condição de pagar. Permite informação? Permite só, só título de informação? Até convido Vossa Excelência para ir no setor de tributação lá, para ver o que está acontecendo lá. Só vai lá um dia desse e veja o que está acontecendo com a tal da inadimplência que Vossa Excelência está falando. Estão indo pessoas que foram comentadas que não pagaram e estão indo lá para pagar. Como foi dada essa prorrogação aí da questão do pagamento? E eu sei que tem uma ou outra pessoa, várias pessoas aí que não estão contentes. Mas o que importa, na verdade, e quando eu colocava aqui o estudo do município Itanga com os municípios, na verdade, que fizeram a reforma, que o nosso fica lá embaixo, embora tenha onerado o bolso, não tiro isso aí, mas o município precisa sobreviver. Nós queremos, eu já falei aqui, nós queremos uma cidade limpa, nós queremos que você faça a cascada interior, mas aponta então a receita, qual o milagre para fazer? O Adir faz um inferno de pedido aqui de cascada e estrada, mas vai fazer como? E eu ainda colocava, Adir, veja só para título de exemplo, se você for pegar. Só me permite só colocar esse número, vereador Meco. O que Pitanga arrecada com o ITR, vereador Adir? Se nós fizermos uma comparação, o que a Pitanga arrecada com o ITR? E o que o sindicato arrecada com aquele imposto da confederação? Eu até gostaria de fazer um quadro cooperativo e ver as obrigações do município, quanto é grande em relação ao sindicato que arrecada essa quantidade, que é considerável grande, e que a incumbência não é tão grande em relação ao município que tem. E nós, na verdade, não cobramos o sindicato assim como não cobramos outras fontes. Eu até gostaria de ver esses números, de quanto eles arrecadam com essa contribuição, a confederação e os sindicatos. E quanto a Pitanga arrecada com o ITR, ou quanto arrecada com o IPTU. Nós somos conhecidos no estado do Paraná que tem a menor carga tributária. Vossa Excelência sabe disso. Mas, volto a dizer, esses recursos são investidos aqui em Pitanga. Ninguém ouviu falar que o Zampier está roubando, que o Zampier está fazendo isso. E Vossa Excelência tem que continuar falando mesmo. É político que está pensando nas próximas eleições. Vereador, normalmente o senhor começa a exaltar. São coisas, vereador, são coisas que nós participamos do projeto. O projeto esteve aqui na casa, a vereadora Adir participou com esse projeto. Simplesmente era para ser estudado. Foi aprovado, eu acredito que todos. Hoje nós estamos vendo vários erros. Não precisa se exaltar, não precisa dizer nada. Eu acredito que se é oposição, é situação, vereador, quando foi feito, quando a Rádio Poema falou em 300%, pessoas aqui, inclusive o senhor, disse que isso jamais vai acontecer. Hoje o senhor acha, não, mas é que abaixou o incêndio. 70%, um desconto de 70%, não existe isso. Simplesmente, quando foi falado isso, isso que o prefeito ainda retirou a primeira vez o projeto. Um minuto, só para concluir. O senhor até, às vezes, o senhor ultrapassa um pouquinho, vereador. Mais 5 minutos, vereador. Eu gostaria só que ficasse, só me permita, eu gostaria que constasse em ata a concessão de mais 5 minutos, quando já foi concedido o primeiro 5 minutos. A palavra, vereador, eu não interrompi o senhor, eu respeito o senhor, quando o senhor está aqui na tribuna, o senhor fala contigo, se o senhor quiser, eu peço a parte, eu respeito a parte, o senhor faz o que o senhor quiser. O senhor já disse uma vez que tinha vergonha de ser vereador, que o senhor não sabia o que fazia. É simples, mas então, o senhor tome atitude, vereador. Agora, tenha respeito, só isso. O senhor me respeite. Eu lhe respeito quando o senhor está aqui na tribuna. Eu respeito o senhor. Tranquilo ou não? Eu tenho aqui, o presidente me deu mais 5 minutos. O senhor, se acalme, vereador. Se acalme ou retire-se. Olha, são coisas que a gente fica um pouco triste. Situações que acontecem na casa, eu acho que nós estamos aqui para resolver um problema de um projeto. Depois, quando o Luiz Matos diz que esse é um monstro, dá para notar que as pessoas se transformam diante disso. Obrigado, presidente. Está livre da palavra, senhor vereador. Senhor presidente, eu não sei se eu acho que ninguém mais queria fazer uso da palavra. Eu já fiz uso da tribuna e daí com os apartes que fez, acabei não comentando e gostaria que Vossa Excelência me permitisse só comentar o passamento do senhor Geraldo Pitner, né, que aconteceu no sábado e no domingo. Inclusive, eu deitei com o filho de batizar na primeira casa. Uma pessoa bem querida, uma pessoa bem vista na nossa cidade, família tradicional. E que a gente lamenta o que aconteceu, jovem, bastante jovem. Então, inclusive, pode pesar que foi pedido aqui através da casa, vai ser encaminhado para a família. Obrigado, senhor presidente. O seu pedido, vereador. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais quer fazer o uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Matérias da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 4/2010, concede título de cidadão honorário. Votação única à emenda número 1 do projeto de lei ordinário 19/2010. Emenda número 1 modificada ao projeto de lei número 19/2010, que autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar concorrência para concessão de direito real de uso de imóveis urbanos e dá outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário 19/2010, autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar concorrência para concessão de direito real de uso de imóveis urbanos e da outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 20/2010, altera o artigo 31 da Lei Municipal número 1243/2005, que trata da atualização dos benefícios do regime próprio de previdência social do município de Pitanga, Paraná. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 4/2010, em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido, senhor. Na verdade, a gente apresentou e teve aqui a assinatura no projeto de lei do vereador Edilson Vaz, do vereador João Edival Aramone, da vereadora Olga Stoski, do vereador Fabrício Duarte Olovka e do vereador Dirceu Augustinho Bassani. Esse título, na verdade, está sendo concedido de cidadão honorário ao governador do estado do Paraná, Orlando Pessutti, e ao deputado Artagão de Matos Leão Júnior, pela criação e instalação do campus universitário de Pitanga e pela criação da região administrativa do centro do Paraná. Quem acompanhou quarta-feira lá o que aconteceu no Dom Antônio, quem vem acompanhando os pronunciamentos do Pessutti, quem foi até Guarapuava e presenciou lá esta questão, sabe, na verdade, que isso realmente é mérito do governador Pessutti, é mérito do governador Artagão, e o prefeito não está aqui, mas todo mundo sabe o quanto o prefeito Zampier também se empenhou nessa questão, embora não faça parte do título aqui. Então, eu acho que é mais justo do que se conceder realmente, diante deste ato, que é classificado como o segundo ato mais importante da história da Pitanga, a essas duas personalidades políticas do estado do Paraná. Nós sabemos que já concedemos aqui muitos títulos aqui, e não desmerecendo qualquer um, mas que este realmente não deixa nada a dever aos demais títulos que essa casa já concedeu. Realmente um grande governador que está trabalhando por Pitanga, e um deputado estadual também, que hoje tem no governador do Pessutti realmente um grande aliado, uma pessoa realmente está dando sustentabilidade para os seus projetos. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu até tivemos na sexta-feira, o qual teria a reunião das comissões, qual compareceu somente eu, vereador Adir, vereador Carijó, que fazemos parte da vereador Edilson também. E até eu li, eu dei uma olhada nessa concessão de título de cidadão honorário para Orlando Pessutti e Artagão. A gente fica um pouco até triste, às vezes, de uma certa indelicadeza. Porque o vereador que fez, o líder... Os vereadores, todos fizeram, não é só... Fez essa indicação, o qual... Eu, como líder de bancada do PMDB, e que Orlando Pessutti, PMDB, existe um partido, Artagão, PMDB, não fomos nem citados, nem os nossos nomes não foi colocado nesse... Não que eu não sou contra, de jeito nenhum, mas muito pelo contrário. Nós sabemos dessa gratidão, como diz o vereador Adir, desse pagamento de dívida que o governo estadual tem com o nosso município, com a região central do Paraná, e a participação que nós sabemos de muitas pessoas, como até foi falado aqui em sessões passadas, da presidente Carijó, presidente Mirna, e mais pessoas aqui de Pitanga, que fazem parte dessa conquista. Porque não é sozinho, não. Não é só o prefeito que conseguiu. Não é só o Artagão que conseguiu. Felizmente, caiu no colo. Caiu no colo um projeto que vem de muito tempo atrás. A Dur. Começou em 90. Quantas outras pessoas que fizeram isso? Agora nós simplesmente fomos discriminados, porque nós somos oposição. Ou é para não aparecer na fotografia também? A nossa parte nós fizemos também, como vereador. Agora, pode ter certeza, vereador líder, o meu voto é positivo. É positivo porque eu sei que Artagão vai para trabalhar, vem aqui para trabalhar e não faz mais que obrigação também. Como outros que pegaram pelo menos um voto aqui em Pitanga. O rei do voto, como o senhor mesmo disse. E vou trabalhar para esse deputado. Alexandre Cury, que eu sei que quando o senhor disse aqui na tribuna que houve uma intenção e o Roberto Requião, governador do estado, não fez questão nenhuma, e o senhor escutou quando o assessor do André Vargas disse que um deputado de Guarapuava não quis isso, ou até prejudicou. Lá na época, lá atrás. Então tem pessoas que às vezes usam de má fé, de má vontade, coisa que não acontece com nós da oposição. Nós três que não participamos desse título, ou não assinamos esse título. Mas eu também quero que fique gravado aqui, vereador, que eu sou a favor. Por mais que eu seja da oposição, como o senhor considera, por mais que eu ainda acho que o senhor não entende que eu não mereça, ou nós não merecemos estar nessa concessão, eu voto favorável. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Eu acho que há um mal entendido muito grande e uma falta de conhecimento do vereador, como é comum dele, aqui nessa casa. O projeto não estava debaixo do meu braço, o projeto eu não levei para casa. O projeto eu fiz e deixei a disponibilidade ali. Tanto é que eu deixei um rascunho. Deixei só um rascunho do pedido. E ficou a disponibilidade. Tanto é que nós tivemos todos esses vereadores assinando e o projeto esteve lá embaixo, quem quiser assinar. E o projeto está aqui, ainda está aberto, se quiserem assinar. Dor de cotovelo, porque sou da oposição, sou de citação, sou do PMDB. Então, por que Vossa Excelência não teve a iniciativa de fazer esse projeto? Poderia Vossa Excelência ter apresentado. Já sabia, provavelmente, por ser do PMDB, muito antes do que ia ser concedido esse benefício para Pitanga. Por que não fez? Bem posado e coitadinho aqui agora. Peço a palavra. Como se diz, senhor? Vereador, muitas vezes o senhor diz que falta de conhecimento, uma coisa ou outra. O senhor pega muito, vereador. Vamos ser um pouquinho mais objetivo, vereador. Não vamos pegar pela parte pessoal. Eu não tenho nada contra o senhor. Eu quero dizer o seguinte. Quando o senhor entrou aqui com um pedido de título de cidadão honorário para o Zampier também, sobre isso, que está em discussão, alguém questionou alguma coisa, o senhor pede o que o senhor quiser, vereador. Quantas vezes o senhor quiser. Agora, se nós temos conhecimento ou não, se nós fazemos o que fazemos, se o senhor faz o que faz ou deixa de fazer, é problema seu, vereador. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Também não tem. Eu simplesmente, eu tenho a minha opinião, como o senhor tem a sua. Vou pedir mais uma vez para o senhor, vereador. Respeito, vereador. Respeito. O senhor é uma pessoa que já é uma pessoa formada, é uma pessoa que tem uma certa dignidade na cidade, no conhecimento. Respeito, pelo menos nós aqui. Pelo menos aqui. Agora fora, se for desrespeitar ou não, porque não é justo o senhor aqui falar coisas que às vezes sai de dentro do seu coração. Agora, no término da sessão, eu quero pedir desculpa se eu falei alguma coisa, que ofendi alguém. Poxa, nós estamos aqui para discutir problema aqui. Me convença, ou eu tento lhe convencer, por projetos, ou atitudes, ou pensamento meu, a minha linha é dessa maneira. Agora, jamais eu vou ofender o senhor ou dizer que o senhor não tem conhecimento de alguma coisa, e por mais, o senhor pode até não ter conhecimento de alguma coisa. Porque às vezes, quando o senhor chega, que o senhor vai ter conhecimento, ou tentar ter conhecimento, pode ter certeza que qualquer um de nós vai passar para o senhor como nos comunicamos Agora, se o meu pensamento, se o meu ponto de vista é desta maneira, vereador, eu jamais vou chamar, ou até vou baixar o nível a dizer que o senhor não tem conhecimento. Eu respeito a sua opinião, respeito o seu ponto de vista. Vou pedir mais uma vez. Me respeite. Peço a palavra novamente. Está em discussão. Senhor presidente, eu não sei o que o vereador entende. Se eu fizer a crítica aqui ou contrariar seu pensamento, é desrespeitar. Agora, Vossa Excelência vem e coloca palavras na minha boca, coloca palavras na minha intenção de que eu não quis assinatura, Vossa Excelência. Eu fui no vereador Fabrício pedir assinatura, Fabrício? Eu fui na tua pessoa pedir? Não fui. Você foi lá na secretaria e assinou. Eu fui na tua pessoa, vereador Edilson? Não fui. Eu fui na tua pessoa, presidente? Não fui. Eu não fui pedir assinatura para ninguém. Eu deixei disponível na secretaria para quem quisesse assinar. Então é tão engraçado o vereador Meco falar. É tão impressionante a forma como fala, querendo jogar situações negativas na minha pessoa, como se eu estivesse impedindo mesmo de assinar aqui. Por favor, vereador. Eu sempre vou, se tiver que fazer crítica em relação à sua fala, eu vou falar sempre. Sempre vou fazer. Se Vossa Excelência entende que é desrespeito, eu não entendo assim. Eu não carreguei esse projeto debaixo do braço e não cheguei e não falei para Vossa Excelência, não pode assinar aqui. É impressionante uma situação dessa. Mas cada um fala o que quer e as pessoas ouvem aquilo que querem também. Mas eu continuo nessa minha opinião e não vou mudar. Essa palavra, senhor presidente. Como se diz? Título cidadão honorário. Eu estou sabendo agora. Título cidadão honorário. Por questão de ética, questão do regimento, antes de adentrar com o projeto, olha o regimento diz, tinha de falar com todos os vereadores para ver se não dá constrangimento de um ser contra. Sem ninguém, a população saber. Comentar antes, vereador, o que você acha? Vou entrar assim, beleza, vamos assinar tudo. Esse é o procedimento correto no título cidadão honorário, seja para quem for. Para quem for. Eu nunca adentrei nessa casa com título honorário sem falar com todos os vereadores, bem quietinho. Bem quietinho, senhor presidente. Para não ter constrangimento. Quando adentrou o projeto de título honorário do senhor Galassini, que é o presidente da Cuamo, a doutora Maristela, assessora da casa, da presidência, exerceu corretamente a função dela. Disse para a presidente, que era a vereadora Mirna, vamos conversar primeiro com o vereador aí para ver se não tem problema nenhum. Falou com todos os vereadores, não deu problema. Se o vereador é contra, ele não comparece, ele não vem na sessão, ele se afasta, pronto, não dá constrangimento para ninguém, pronto. Agora olha essa discussão. E é verdade, dá constrangimento. Querendo ou não, dá. Porque até pouco tempo, esse governador aqui, na política, não cortava uma sota. Agora está ganhando título. Mas tu vê que é assim, a política faz parte do jogo. Assim. Agora, é uma pena que dá uma discussão dessa natureza, sendo um título cidadão honorário, que é para duas pessoas, um deputado estadual e um governador do estado. Não poderia ter acontecido isso. Tinha que ser uma unanimidade. Sinceramente, eu quero dizer que foi mal iniciado. Peço a palavra, senhor presidente, novamente. Só para informar o vereador Carijó, esse projeto entrou aqui dia 31/5/2006. Eu não tive na reunião da sexta da comissão, eu liguei aqui que não poderia estar aqui, estava no fórum. Esse projeto teve na comissão ali para discutir, então esse projeto não está entrando hoje, não está sendo discutido hoje. Esse projeto não é novo. Se realmente for essa questão... Não, vereador, só colocar, só me permita. Eu não estou ali fazendo crítica, sabe? Só que pelo regimento, às vezes as pessoas falam, ou pelo procedimento de ter sido falado antes de levar público. Então, todo mundo já sabia, ó, vai assinar, não tem problema nenhum. Esse é o procedimento correto do título cidadão honorário. Para não dar esse constrangimento para ninguém. Mas, presidente, vereador, na verdade, se houve falha... Essa falha não foi minha. Eu fiz o pedido junto à assessoria dessa casa, à secretaria, lá não é nem a Dr. Mastella. Esteve lá o projeto. Veio para a comissão, que as comissões se reúnem para estudar o projeto. Então, na verdade, se houve alguma falha, igual má informação ou falta de publicidade dentro dessa casa com relação ao projeto. Não sou eu o responsável por isso. Não sou eu que dou publicidade aos projetos aqui e tramitação a ele. Eu sou apenas um vereador que teve iniciativa e que deixou à disposição dos vereadores para assinar. Tanto é que está assinado por vários vereadores e está aqui aberto. Se quiserem assinar, é só assinar. Não há, o projeto, na verdade, está aqui hoje como se fosse de 6 vereadores. Não é o projeto Aguinaldo, não. São 6 vereadores assinando aqui. Embora eu não seja PMDB, embora eu não seja do partido deles, eu, através desses vereadores que assinaram, tenho certeza dos demais aqui, reconhecendo um trabalho dessas pessoas aqui. Agora, ele está aqui, nada impede que seja assinado aqui. Há algum impedimento? Não há. Eu concordo com a excelência. Só, vereador Aguinaldo, só quero... Eu ajudei a fazer esse regimento. Então, a gente discutiu muito naquela época. E ele não está descumprido, senhor vereador. Não está. Porque eu acho o seguinte só, olhem bem, eu só quero... Eu acho que não vai ter problema, vai ser aprovado por unanimidade e tudo. Só eu acho o seguinte, vejam bem. Independente desse, eu vou entrar com título de honorário pro rapaz lá, pro Pedro. Eu vou conversar com todo vereador primeiro, um por um. O que você acha? Se tiver um contra, eu já não adentro com o pedido. Porque vai gerar constrangimento. Então a pessoa, se ele tira, diz, ó, entro, passo, eu não vou na sessão, na hora da votação eu não voto, eu me afasto, para não dar constrangimento. Esse que é o procedimento correto das coisas. Só que, ó, essa discussão que gerou aqui ficou ruim, para falar a verdade, até para os homenageados. Não, mas até, eu peço a palavra. Até, eu acho que é normal. Até eu acho que eles vão encerrar o assunto agora aí. Eu vou sugerir para os meus nobres pares. Eu só quero complementar. Esse assunto aí. Peço a palavra. Como se diz? Eu até, obrigado até pelo vereador Carijó, das palavras. E realmente, nós, eu quero até mais uma vez dizer que não sou contra. Nenhuma vez falei que era contra. Eu acho que constrangimento, acho que não fica, vereador Carijó. Só que, claro que no regimento, novo regimento, até está já constado, está sendo constado, que terá uma comissão de ética. Qualquer título, seja ele o que for, ele passará pela comissão de ética, aí sim. Daí ele vai para as comissões. Por isso que tinha de ser passado lá primeiro, antes de discutir. O que é uma grande falha, na verdade, é nós, vereador, principalmente esses vereadores mais velhos, tipo eu, Vossa Excelência e o vereador Meck, já estamos no segundo mandato, e essa casa que não tem ainda um código de ética, não só o código de ética para falar sobre os títulos, mas um código de ética para disciplinar até a nossa conduta dentro dessa casa. Eu acho que realmente é uma falha minha, do Aguinaldo, falha do vereador Carijó, falha do vereador Meco e dos demais vereadores que na época estiveram junto. Nós já deveríamos ter feito um código de ética, né? Não. Tia, vejam bem, aqui que era nomeado era a mesa diretora para questão de ética. Ficou nomeado. Que eu também acho que tem que ser mudado também. Porque se não ficar imparcial aí, já viu, né? Então, vejam bem, tem que ter. Só que eu acho que não está sendo nem respeitado esse pouco que tem. Em votação, os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Votação única da emenda número 1 do projeto de lei ordinário número 19/2010. Em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Esse é aquele projeto que eu falava ali em plenário. Da concessão desses dois imóveis, sendo um de 1.111,24 metros e outro de 1.199,33 metros quadrados. Isso, na verdade, visa fomentar a questão de nós termos a possibilidade de melhoria na questão da geração de emprego através da implementação de alguns comércios, algumas indústrias ali, na concessão destes imóveis aqui. Só para frisar novamente que, na verdade, não se trata de doação, e sim da concessão de direito real de uso, que significa, resumindo, usar até que esteja atingindo o objetivo do projeto. Então, eu acho que, na verdade, é uma questão aqui para estimular as pessoas que vão participar através de um processo de licitação virem até Pitanga, ou aquelas que já estão em Pitanga, para tentar, através de um processo de licitação, ter o direito de usar aquele imóvel e ir lá implantar sua indústria, sua fábrica, seu comércio e gerar com isso empregos, que realmente é o objetivo, na verdade, da administração municipal. Em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovada pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 19/2010. Em discussão. Senhor presidente, eu vou seguir aqui aquilo que até que o vereador Meia colocou, de nós estarmos votando hoje essa questão do regime próprio de previdência nosso aqui, com essa alteração introduzida por uma lei federal, de aumento dos valores dos nossos aposentados, enfim, dos nossos inativos, seja aposentados, pensionistas. Esse é o 20, né? Hã? É projeto de lei número 20. Projeto de lei número 20. É 19. 19. Estamos comentando o 19 agora. Ah, tá. Então, na emenda, agora é o projeto. Perdão. Ah, você não colocou em votação ainda. Ah, tá. A emenda foi aprovada. O projeto, agora, eu ratifico projeto. Aquilo que eu coloquei anteriormente. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, projeto de lei. Senhor presidente, eu vou pedir a dispensa da segunda votação deste projeto também. Do projeto de lei número 19. Então eu coloco o pedido do vereador Aguinaldo para que seja dispensado a segunda votação. Os vereadores de Arthur, de acordo? Eu estou de acordo. Então, também. Então foi aprovado a dispensa da segunda votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 20/2010. Em discussão. Isso é aquilo que eu estava falando do regime próprio de previdência. Então, acho que já foi colocada uma situação pelo vereador Meco, o vereador Carijó colocou, da possibilidade de nós votarmos hoje em primeira votação e durante esse interstício de tempo até a segunda votação, está estudando esse projeto aí com o sindicato e com os inativos de Pitanga. Senhor presidente, peço a palavra. Como se diz, senhor. Eu gostaria que Vossa Excelência pedisse para a assessoria da casa jurídica que entrasse em contato com o sindicato e discutisse junto com eles. Ao menos eles têm o conhecimento. Né, presidente? Daí, vejam bem, ó, eles tendo o conhecimento, qualquer coisa depois vai dar reclamação, dizer que os vereadores não tentaram. Eu acho que nós temos de fazer a nossa parte tranquilamente. Daí, qualquer coisa, segunda-feira, na próxima terça-feira, se precisar pedir a vista, a gente pede, senão, de repente, se eles já estão de acordo, tudo nós votamos aqui, sem problema nenhum. Obrigado, senhor presidente. Será atendido o seu pedido, vereador. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores. Pela ordem, presidente, eu queria só, antes dos 3 minutos, eu queria ler um convite, que será por 30 dias, o governo do Paraná e a Secretaria do Estado de Cultura convidam para a Mostra Regional de Artes Visuais, com exposição dos artistas da AMOCentro, Associação dos Municípios do Centro do Paraná, no município de Pitanga. A abertura será 16 de junho de 2010, às 19 horas, aqui no Espaço Cultural, e a mostra permanecerá até dia 16 de julho, durante 30 dias de 2010. Realização, Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado e Cultura, Prefeitura Municipal de Pitanga e AMOCentro. Peço falar. Conselheiro. Agradecer também aqui a correspondência recebida do Rotary Clube de Pitanga, onde terá a cerimônia de posse da nova diretoria no dia 18 de junho, às 20 horas, na Casa da Amizade. Agradecer também ao vereador líder por ter dado a informação à comunidade do Rio do Meio e demais da questão lá da ponte. Quero também, como coordenador lá da comunidade de Santo Antônio, da Igreja Santo Antônio da Planalto, agradecer a todas as pessoas que estiveram nos prestigiando e participando das festividades de Santo Antônio, que começou na quinta-feira e teve o término nesse domingo, dia 13. Então, muito obrigado em nome da comunidade a todas as pessoas que lá estiveram e colaboraram. Nada mais havendo, encerra a sessão convocando a outra para o dia e horas regimentais.